Romeu da Juliette Serra, decolando no zero, chame agora o controle no 20, décimo 8. 208, grato, da Juliette Serra. Controle Salvador, muito bom dia, o helicóptero Papa Romeu da Juliette Serra. Romeu da Juliette Serra, Salvador, prossiga. Serra, decolando Salvador, destino Manati. É, momento mantendo a prova, fala de Sapão, solicita a prova de direto Manati. Tenho condições visuais, vou direto Manati, hotel Juliette Serra. Direto Manati, Serra. Uno 2199, 100090. Se mantém o 050, 2199. 050, voo 2199. Estimativo, voo Iduna, 2199. Voo Iduna, voo 2199. Telemetria 312, voe com proa 030, limitado ao localizador. 030, limitado pelo DOC, lote de telemetria 312. Eu vou seguir 737, que está na sua posição 12 horas, em 19 milhas, no 2 mil pés. Está agora ao norte de Duna, 6 milhas. Tem edição mesmo, se quer, telemetria 312. 3517, chama Centro Recife, a frequência 1288, alterno 260. Recife agora, 3597, bom dia. Telemetria 312, 2 mil pés a descida. O 9246, tem condição de voo externo? Voo externo, 9246, autorizada final. Autorizada, externo 1700, igual. Controle, bom dia, 3304, ciência da informação. 3304, identifique. Desça via Bonfi para 4 mil pés. Ajuste no 08. 4 mil via Bonfi, 1083304. Informação, hotel, autorização para João Pessoa, Serra Bravo, direto Papá. Autorizada, aproximação final. 32 mil pés, direita 060, autorizada, aproximação final. Você deve em 3 mil pés. Voo 2199, desce, mantém 3 mil pés, ajuste no 08. 3 mil pés, 0 no 08, voo 2199. 01, 9279. Amigo, 2796, autorizado, Serra Bravo, direto Papá, João Pessoa, nível é 1970, pela Golf 677, decola da carteira 10, curva à esquerda. Subida Kombi, controle 1208 e o transponder 5501. Estamos na 734 Lima, o azul 2796. O azul 2796, correto. Chame pronto para o acionamento. No pátio 3, azul 2796. Azul 2796, mas para o posto de acionamento. Hotel Juliette Serra, reporte 20 milhas de Salvador. Reportará 20 milhas, Salvador, Hotel Juliette Serra. Meu Charlie Bravo Alfa, solo ao 14, libera direito, solo no 211. O 2199 desce a 2 mil pés. 2 mil, o voo 2199. Romeu Charlie Bravo Alfa, bom dia. Tanque seria Alfa Kilo para o pátio 3. Pouso autorizado, pouso no 0, vento no 40 graus, 109. Autorizado o pouso na 10, 9240. Telemetria 112 no localizador. Complete a aproximação final da pista no 0. Chama a torre, 118 decimal 95. Gente, 1895 para a torre, chama a M3, 1 no 0. 135, 17. Portão 03, Mike, X-Ray Fox. Tanto tango tem condições de voar na prova da rotatória? Ativo. Tango voar rotatória, o que é que tango? Controle, muito bom dia, tango 9220. Tango 9220, ação de identificação, desça via chegada Mari para o nível de voo 050. Via Mari 050. O táxi até o portão 03. X-Ray Fox, obrigado. Para o solo. E aí, tem que ficar atento ao sinalizador, Charlie Bravo. Dois, quatro, meia, solo, um, sete, libera a direita, solo, no dois, no um. Vamos lá, dois, quatro, meia, Maria. O Salvador, gol 2046, na 2, 4. Gol 9246, táxi via Alfa, reporte, antes da Taxi Juliette. Alfa, antes da Juliette, gol 9246. Salvador, eu vou 1095, bom dia, solicitação para Confins, posição é a 5, cliente do hotel, vamos para a 4. Bom dia, gol 1095, autorizado Salvador para Confins, nível 360, via o Presolo 21, decola pista 10, curva direita, saída Arbor, transição Elefa, controle Salvador 120-8. Transponda 5590, gol 1095. Gol 2199, complete a aproximação final, chame tudo. 198, decimal 95. 1895, gol 2199. Lhe agradeço a atenção e a agilidade na próxima. Gol 2199. Portão 5, chama pronto para o acionamento, gol 1095. Chama pronto 5, 1095. 2199, estabilizado, o ILS, Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Juliette, Juliette Romeu. Papa Romeu, Juliette, Juliette Romeu, acione identificação. Isso, mantém o nível de voo 060 na chegada Mari. Juliette, Juliette Romeu. Ficou para o 060, chegada Mari, Juliette Romeu. 246, a Infraero nos informou agora se a posição é o pátio 3, seria como ingressar agora à sua esquerda? Já passou aqui através da outra. autorizado resort de oportunidade para pouso em Salvador, em dias de jogos? Mediante coordenação junto à autorização do CGNA, sim. Ah, tem que coordenar o CGNA, então. Estamos. Remotas, e aí retorno para as três. Gente, vai seguir em frente, até para o 180 e retornar para o 43. 1-2-4-5. Direção é 45. Ciente. 63-12, táxi via Alfa, reporte antes da taxi vigilante. Ciente para sair via Alfa, reporte antes da vigilante. 63 nota. Autorizado final do ano 7, reporte final. Reporte vertical da RMA, obtenção. Gente, antes. Sam 9220, DS mantém 2000 pés, o ajuste no 08. Isso no 2000. 9220, sua velocidade? 250. Gente. Foi tu no 9220. Autorizado, ingresso, táxi Juliette, portão 190. Posso passar 09 da Gol, ingresso 7, portão 190, Xené, 3, 2, 2. 1, 2, 4, 6, eu não tenho sua posição no patch 3, fique atento ao sinalizador. Gente, vai prosseguir pro patch 3, aguarda a sua posição. Sinalizador, 9, 2, 2, 7, 8, 3, só o Salvador. Azul 273, irei checar aqui. Salvador, bom dia, voo 2199, liberamos a sua escuta. Bom dia, voo 2199, táxi via Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette 62, 2199. Ponto 140 graus 12, 9. Está confirmando o posanel 1 na 7. Corrijo, 17, o Stiax está em pouso autorizado, pistão no 7. É, três pousos. 04. Sam 3220, autorizado a aproximação final da pista no 0, reporte no LOC. Sam 9220, autorizado a aproximação final da pista no 0. Afirmativo, livre aproximação. Azul 273 é o solo. 273 3. Eu chequei no meu sistema, ainda não tem. Vou dar uma checada, vou aí, ok. Só um instante. Sam 3304, curva esquerda, voe proa 160. Essa proa está autorizada a interceptar sinal da pista. Afirmativo, 160 de proa, vai reportar estabilizado 3304. Localizador 9220. 9220, complete a aproximação final, chame torre, 1895. 1895, boa. Juliette, Juliette Romeu, estou livre, descida 2000 pés. O ajuste 1018, autorizado a aproximação final da pista 10. 2018, autorizado a final da 10, Juliette Romeu. Muito bom dia, Tam, 9220 final. 9220, continua a aproximação, forma baixada de trabalho. O vento, 140 graus, 139. 20. 20. Deus fica bravo, Salvador. Azul 2796, estamos na 434 Lima para o posto de acionamento. Autorizado, Azul 2796, chame pronto para o ataque. Chama para o ataque, Azul 2796. Ao ver a linha do litoral. Curta 9220. Pouso 3050, vento 140 graus, 11 nós. Livre pouso 9220. Oi, frequência 1895. 1895, 3304. A versão de identificação, desce via chegada ponte para 4 mil pés, ajuste no 018 Salvador. Papa Romeo, Charlie Bravo Alfa, prossiga. Que aguarda para o início do táxi o Papa Romeo, Charlie Bravo Alfa. Salvador, bom dia, Sam 3304, aproximação final, visual da pista de trabalho. 3304, continua a aproximação, guardando pista livre. 04. Este visual para pouso, Romeu Cabral. Ponto autorizado, pistão no zero, vento 150 graus, 11 não. Livre pouso, 3304. Gol. 3796, acionado, baixo 3, BOB 58, linha 0430, alterna Maceió para o táxi. Que o azul 2796, táxi autorizado, pátio Índia Alfa. Bom, espera 1895. O ajuste de altímetro no 018. Segue o Boeing da Gol, que puxou no portão 05, as 2795, confirme o POB. Ok, confirmando o POB 58. Paciente iniciando o táxi de Apache, Índia Alfa, torre no 18 decimal 95. Sentido azul, avisou com a aeronave. O azul 2796. Sono 9020, livrou. 9220, táxi do Via Alfa, reporte antes da Juliette. Reporta, 9220. Para o táxi da Gol, 095, alterna Galeão, 12:50, temos a borda 147. Táxi autorizado, pátio Índia Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera, 118, decimal 95. O ajuste de altímetro 9098, ou 1095. 22, pátio Índia Alfa, quantidade 295, conta bastante. Passarelo 2223, chamou? Matinho, bom dia, tá na 2 Romeu, informação hotel. Agora eu vou para Guarulhos. Bom dia, passarelo 2223, autorizado Salvador, Vitória da Conquista, nível 180, confia rota do plano de voo. Decola pista 10, curva à direita, saída Arbor, transição Elefa, controle 120-8, transponder 5436, passarelo 2223. Passarelo 2023, aprovado Salvador, com pista 10, conforme a rota, decola da pista 10, curva à direita, na saída Arbor Elefa, controle 208, transponder 5436. 2233. Tá correto, cotejamento no pátio 3, chame pronto para o acionamento. Passarei 2223. Vai, obrigado. Passando a GDS, 9220, táxi via Juliette, portão 9. Juliette, portão 9, 9220. Fala, Salvador, bom dia, Altan 3304, livrou, não se esqueça. Juliette, Juliette, Romeu. Sim, autorizado o pouso. Só para informação, está sendo autorizado pouso de oportunidade em Salvador em dia de jogos? Apenas em coordenação, quando o senhor coordena com o CGNA e o mesmo slot de oportunidade autorizado é repassado a informação aqui para nós do controle. Ah, não é a torre que autoriza, é o CGNA então. Afirma, é o CGNA que autoriza. Entendi, muito obrigado. Nada. Não, foi verificado sim, senhor. 11 e 12, a DLA já está no sistema. que é o seu, chamar a puxa de acampamento, que é o 273. Ok, entendi, o azul 273. Permanece transponder, né, 27? Afirmo. Hello? Papa Romeo, Charlie, Bravo Alfa, Paulo falando tente. Táxi autorizado, reporte na saída do pátio 3, o Papa Romeo, Charlie, Bravo Alfa. Então, 3304, táxi Juliette, portão 07. Juliette, portão 07, então 3304. O Papa Romeo, Charlie, Bravo Alfa, segue o Airbus da TAM. Até a Taxi Lima, reporte no Taxi Lima. Transformador, bom dia, é o azul 9325, informação hotel 360, Guarulhos. Bom dia, azul 9325, autorizado Salvador para o aeroporto de Guarulhos, nível 360, via 1310, Taubaté. Decola pista no zero, curva direita, saída da El Leda, ótima. Controle 120.8, transponder 5527, o azul 9385. Aprovado 360 Guarulhos, 10, 10 até Tomazé, falta 10, 58 da El Leda, ótima, 208, 9385. Portão 8, chama pronto para o pushback, o azul 9385. Tráfego Salvador, posteria 2299, autorização cabina 340, condição atual. Azul 4299, bom dia. Aguarde para a cópia, o ajuste de altímetro no 0 no 1. 32, poderia ser isso confirmar que é de previsto? Saída da El. Salve, bom dia, Papa Romeo, Juliette, Juliette Romeo. Papa Romeo, Juliette, Juliette Romeo. Táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Confirme o pátio. Oh, Juliette, Juliette Romeo, vai pro aeroporto. Solo ciente, Papa Romeo, Juliette, Juliette Romeo. Romeo, Charlie, Bravo Alfa. Na Lima, chame torre 11895 para prosseguir até a Aerostar. Papão meu, Juliette, Juliette. Papá, papá, Mike, Juliette, Romeu, bom dia. Solo Salvador. Papá Mike, Juliette, Romeu, confirme o horário da notificação. As condições visuais, linha do litoral, reporte para o da Barra, mais um abraço. Cada conhece quem são os caras de Mike, papapapá, Mike, Juliette, Romeu. Sólogo 2196, atende as condições quando possível, autorização Porto Seguro. 0, controle no 208. Mono 56. Solo ciente, não tenho seu plano no meu sistema. Aguarde a coordenação. O 2196. Sim, sem problema. Estamos aguardando aí. Salve, sim. Turista direto, telefone, senhor. contato com a Elefa, com o Germano. Autorizado, Elefa. Controle, libera a velocidade para o Gol 095. Autorizado. Assim. Frisk Mike Alpha desce a 2000 pés, ajuste no 018. Autorizado a final da pista no 0, reporte no log. 2000 pés, 10018, reporta final, pista 10. Paulo, pode prosseguir? Serra Tango Fox Serra Speed 2309. Speed 2309, Serra Tango Fox Serra. Foi o gol. Whisky Mike Alpha. Diga. Whisky Mike Alpha, a intenção, após estabilizado, prossegue para a pista 17. Gente, Whisky Mike Alpha. Sequência livre, Romeu Cabravo. Controle Salvador, Azul 2796. Azul 2796, contato radar na decolagem, a saída Conde sobe mantém o nível de voo 170. Serviço de vigilância. Preparou 170, na subida Conde, Azul 2796. Transfere agora a torre 118.95. O Papa Romeu Juliette, Juliette Romeu. Papá, mais de Juliette Romeu. Tá pronto agora? Autorizado, Salvador. E é, ainda é com Índia, LCA. 500 pés. Decola pista 17. Decola da 17 em condições visuais para LCA. Chama controle 120108. Torre 11895. O ajuste 10, o ajuste de altímetro 10.8 e o transponder 0195, o papapá mais lento no meu. Mike Juliette no meu. Mude o transponder para 0146. 0146 no PAD 5. Com quantos a bordo? 0146. Chame torre 1895, ajuste no 018. Papapá, Mike Juliette no meu. Azul 4299, pronto para a cópia. 2 anos de pro agora, reduzindo, vai seguir o Lear já. 38. Pronto, caixa, Azul 4299. Salvador para Campinas, nível 340, via o Brasil 10, o Bar, via o Brasil 16, via rota do Tônibus. Decola pista 10. Curva direita, saída da Eulida Motiva. Controle 12008. Transponder 5515. O azul 4299. Autorizado cabina 340 via Antônio 10, Cubado, Antônio 16 via Mata Santos, bom. Recoloca 10 com curva direita no perfil da Eulida Mostra. Aciona correção controle 120.8, aciona 5515, azul 4299. Portão 2, chama pronto, azul 4299. Chamará 4299. Tá, mantenha as condições visuais, ajuste no 0x8, acione 2202 no transponder, na proa do de Itapuã. Então 359, esquerda 140, autorizada final da pista 10, reporte no log. Esquerda 140, autorizada final, 359. Interceptando localizada. Mãe Kelpa, então, complete a aproximação final. Informando a torre sua intenção de pouso na 17. Chame agora a torre, 1895. 1895, Whisky Mike Alpha. Salvador, bom dia. Papa Romeu, Whisky Mike Alpha estabilizado. Solicita 17 e tem a intenção de pousar. Gente, Papa Romeu, Whisky, Mike Alpha, reporte para cancelamento. Reporte para cancelamento, Whisky, Mike Alpha. Qual parte que segue após o pouso? Aerosparsa. Gente. Oceané 6312, Salvador para Recife, nível 350, autorizado, conforme rota do plano de voo, decola a pista no 0, curva esquerda, Fuca, transição Aracaju, controle 120.8, transponder 5540, Oceané 6312. Portão 10, chame pronto para pushback e acionamento, acho, né? 6312. Uno no 8, decimal 95. 95, até agora, beleza. Pronto para Cop, é o gol 2196. Pronto, Cop. Salvador para Porto Seguro, nível 360, via Uber Whisk 50. Decola pistão no 0, curva direita. Sael Leda Pidev. Controle 120.8. Transponder 5545. Gol 2196. Autorizado, ponto seguro, nível 360, aerovia Peruísque 50, decola pista no 0, curva direita da El Leda Bless 208, controle de saída 5545, é o transponder, gol 2196. Saída da El Leda Pidev, da El Leda Pidev, chame pronto para pushback e acionamento. Perdão, senhor, corrigindo então, transição Pidev, o gol 2196. Para o táxi azul 2783, temos 69 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alterna Salvador. Confirmando o POB. 69, alô. Táxi autorizado, pátio Índia Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera, 1895 a 2 Salvador, o ajuste de altímetro no 098, o azul 2783. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 1895. 518 é o ajuste, obrigado, até a volta 2783. Ponto 2, marca nada, para o respeito do caminhão, ponto 2. Então, 97. Azul 9385, táxi autorizado, bate 20 de alfa até o ponto de espera, no ponto de espera 1895, a 2 Salvador, ajuste de altímetro 90. Azul 4299, eu quero que eu estiver em funcionamento no pontão 2. O Azul 4299, coordene com a equipe de solo, após o Embraer 190 da companhia, está autorizado o SPEC acionamento no portão 2. Eu tenho um ATR prosseguindo para o ponto de espera, é o número 1, e o Embraer é o número 2, está saindo do grande pátio neste momento. Então, após o Embraer, está como número 2, autorizado para o SPEC e acionamento de acelerança, chamará a próxima, tá? Seu 4299. Salvador, bom dia, Azul 2783, quanto espera? 2783, mande um ponto de espera. Tem. Salve, Serra, Tango Foxerra. Salve, Serra, Tango Foxerra, complete final approach, contact tower, frequency 118, decimal 95. 1395, Salve, Serra, Tango Foxerra. Muito obrigado, até amanhã. Colagem da presente direto com o Pronoche, Mike Juliette Romeu. Da presente, Pronoche, iniciando Mike Juliette Romeu. Autorizado, Mike Juliet Romeu, vento no 40 graus, 11 nós, Mike Juliet Romeu. 401, Mike Juliet Romeu. Whisky Mike Alfa, condições de fazer um 180 da presente? 480, reporte de reingresso na Quebec para ingresso no 45. Salvador, muito bom dia. Charles Sierra, Tango Fox Sierra na ILS, Renoi 1011 mais. Telecarra, Tango, Foxerra, escute na Mike, Juliette Romeu. Mike, Juliette Romeu, ciente, fora do solo, ao 53. Chame agora o controle no 208. No 208, da presente, Mike, Juliette Romeu. Ativo. Sete. 59, solo, 53, direita, no 211. Solo, direita, chama. O tá 3259, obrigada, bom dia. Colô do Serra Bravo, Serra Vitor, comprou a direta Serra Índia, Eco Índia, Mike, Led Romeu. Gente, não tem identificação da sua decolagem, mas é de Romeu. Via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporta 7 da Juliette, 3259. Faz mais que essa do meu reporte visual com o local de pouso. Reportará a mais, Juliette Romeu. A posição lavadora para a Juliette Serra, próxima da parte. Hotel Juliette Serra, chame torre no 895. Torre no 895. Juliette Serra, inicie espera no farol de Itapuã, aguardando instruções para pouso não no 7. Hotel Juliette Serra. Aguardando o farol de Itapuã, Hotel Juliette Serra. Aguardando os dois outros. Então, final da pista 90. 2000 autorizado, procedimento 1-0, 2-0. Zulu afirma, autorizado táxi, reporte no papá. 3859, mantenha a posição antes da Juliette. Portão previsto é o 04. Mantenha a posição antes da Juliette para o 04, aguardando para 3859. Confirmando o 3859, mantenha a posição antes da Juliette. Afirma, vai manter a posição antes da Juliette. Da Juliette Serra, na escuta? Afirma. O senhor escutou o cruzamento da 1-0 neste momento, final da 1-0? Está na vertical, tampou a visual com a tráfica na final. Seja autorizado o cruzamento da final da 1-0, até o Juliette Serra, vento no 40 graus, 1-0 na nossa, até o Juliette Serra. Autorizado, Minha, na escuta da torre? Pedro 2223, no 43, autorizado o pushback acionamento, chame táxi. Autorizado o acionamento, chame táxi, 2223. I'm on the ground at 57, leave an extra right, contact the ground, 121, decimal 1. 121, decimal 1, Charlie, Disco, Tango, Fox, South Sienna. Linha na escuta da torre. Marinha na escuta da torre. Ground, good morning, Charlie, here in the Tango, Foxtrot, Sierra, Viking, runway 10. Good morning, Charlie, Sierra, Tango, Foxtrot, could you perform some personal on board with anything doing about the wake up? Persons on board, Charlie, here in the Tango, Foxtrot, Sierra. Okay, but you confirm, personal on board about the wake up. The administration of the airport doesn't know about your crew. Could you confirm personal on board about the World Cup? Okay, we have 284 passengers and we have 9 crew members on board. Roger, thanks. Taxi via Alpha Report before Juliet. Confirm taxi via Alpha N. Port before taxiway Juliet, Charlie, Tiago, Fox, Sierra. Taxi via Alpha, understood the report before taxiway Juliet, Charlie, Tiago, Fox, Sierra, go for it. Affirmative. Okay, Charlie, Marinha, confirme sua posição no momento. Marinha, confirme sua posição no momento, Marinha, a Torre Salvador. Vou tentar fazer uma porta aqui. Nossa. Está 3859, solo. É, por gentileza, a posição é a 4 que nós estamos aguardando? Afirmo, a posição prevista é a 04. Se tiver condições de ingresso na Taxi Juliette para o portão 104, devido ao Embraer da Azul que está na Taxi Índia. Ah, claro, tem condições, é isso que nós estamos aguardando? Afirmativo, tá 3259. 32223, tá pronto para o táxi, 62 a bordo, autonomia de 6 horas, alterado para Salvador. Passaredo 2223, táxi autorizado, reporte na saída do 43. Táxi, 2223. Do azul 4299, no portão 02, aguarde só um instante para iniciar o feedback. Azul 4299. Charlie Sierra Tango, Foxtrot Sierra approaching intersection Chubby. Charlie Sierra Tango Fox, taxi via Juliet, stand 11. Taxi via Juliet, stand 11. Charlie Sierra Tango, Foxtrot Sierra. A torre de Salvador, acione identificação. Marinha, acione o código na sonda 5572. Passarino 2223, mantenha a posição na saída do 43. Vai mantendo, 2223. A 8. Falou, Salvador, 2363. Mantenha as condições visuais, mantenha em escuta. Ah, enquanto que o local de sobrevoo vai ser linha do litoral mesmo? O senhor vai ficar mantendo essa posição agora ou está regressando? Estou aí, início épico, você terminou agora. O litoral, eu estou realizado durante 45 minutos, está para trás. 45 minutos, o percurso vai ser linha do litoral até o farol da barra, confia. 783, ciente, autorizado, alinhar e mantém o sistema zero. Alinhar, mantém o 0, 273. Papá Romeu, Del Juliette Serra, ponto autorizado, pista 17, vento 150 graus, 109. Autorizado, 17, 150, 150, 150. Obrigado pela compreensão, Del Juliette Serra. Onde? Mantém o nível 170, chame o controle Caju, 120, décimo 3, bom voo. Caju, 1203, bom trabalho, tudo 2796. Autorizado, passarei 2223 até o ponto de espera via taxi Índia e taxi Alfa, no ponto de espera 11895, ajuste altímetro 9098, passarei 2223. Passarei Índia Alfa, modulado 295, 2, obrigado, bom dia, até a próxima. Paulo Golo, 2196 no portão 612, vou deixar puxar o acionamento. 2196 portão meia dúzia autorizado autorizado seu nome no táxi 2196 azul 2590 táxi via Alfa Quilo para o pátio 3 posição 2 Romeu Alfa Quilo, Pátio 3, 2 Romeu, 2 Romeu. 3304, Salvador, Brasília, chamou o solo Salvador. Pegada bom. 4 Romeu, 9 Romeu, é desajustado, 10 Romeu, é bom. Detalhe do... da UEBT, o TAM 3897. Azul 4299, portão 2. Autorizado, o Azul 4299, já pronto para o táxi. Autorizado, Samarã, Azul 4299. Fala, copia, oceano 9710. Oceano 9710, solta. Informação oceano para a cópia Natal. Confie meu horário de calças fora. A nossa, temos uma DLA para 1200. Great, deviation for weather. Clear deviation. After deviation, clear direct to intersection Duna, Delta Uniform November Alpha. Yes, sir, deviation for direct Duna, NMS 2546. Bom dia. Luciense, apenas mais alguns instantes para ingresso. Salvador, gol 1630, bom dia, cruzador do centro, para 1730 da Mária. 30, bom dia, senhor, iniciação desse, mantém a nível de voo 050 via chegada da Mária. Ajuste, 1098. Via Mária, para o 050, 1098, 1930. Controle azul 2733, possibilidade de boa água. Autorizado direto a Arbor 2783, dispensado as restrições de altitude na saída. Arbor está livre das restrições verticais 2783, muito obrigado. Para Arbor, eleva, senhor. Confirme para o sol. É o 3304 da Terra, pode preparar a Arbor, eleva. Afirmo. Sare 2223, ali mantém pistão no zero. Ali mantém a pistão no zero, 2-2. Salvador, Brasília, 360 via o Brasolo 197. Decola pistão 90, curva direita, saída Arbor. Transição Elefa, controle 120-8. Transponder 5543, Tan 3304. Ativo Brasília, 360, Brasolo 97, decola 90, primeira curva direita, Arbor Elefa, 1208-543, Tan 3304. Portão 7, chame pronto para pushback acionamento. Para o saco, gol 2196 com 1-3-3 da porta, 3 da autonomia, treinando com fim. Gol 2196, ataque autorizado até o ponto de espera via Taxi Índia e Taxi Alfa. Segue a aeronave da Azul no setor 1 do Grande Pátio. No ponto de espera 1895 a Torre Salvador, ajuste de altímetro no 098. Alfa seguindo azul, 1895 no ponto de espera, 1018, gol 2196. Aqui 4299 com 84 a bordo, autonomia 14 horas e 25 minutos, até na Ribeirão Preto, pronto, táxi. Táxi autorizado até o ponto de espera via Taxi Índia e Taxi Alfa no ponto de espera 11895, Torre Salvador, o ajuste de altímetro no 098, 1429. Autorizado o taxi da Índia e Alfa da concessionária da 10, torre 1, 2, 9, 5, ajuste 1090, 1499. Roche, 6312, autorizado o pushback e acionamento, portão 10, chame o trombar. 2910, chamando. Pushback e acionamento, chame 3304. Tan 3304, portão 7, autorizado o pushback acionamento, chama o taxi. Autorizado, reportaremos o taxi, Tan 3304. Azul 2783, voe direto Elefa. Direto Elefa, 2783. November 3546, descend and maintain 2000 feet clear, final ILS approach to runway 10. Report established, dá uma classe a costa. Descend now, maintain 2000 feet and cleared. For the ILS runway 10, approach November 3546. Confirmação do mesmo. Já confirmei a sua DLA para 1200, tá 9790. Ok, obrigado.